DJ Ricardo e o som da galera. Vai. Estica que eu quero mais, hoje eu não vou de carro, também não vou a pé. Vieram me pegar com carro cheio de mulher, hoje eu não vou de carro, também não vou a pé. Sair, eu vou no banco do carona. E no volante, com uma baita de uma loirona. Eu vou no banco do carona, com uma baita de uma loirona. E no banco de trás, tá na ia. A gente vai no colo da traje, e viva no colo da pena. E no banco de trás, a gente vai no colo da traje. Fica assim, ó. Eu vou sair. DJ Ricardo e o som da galera.